quem nos está a ouvir, o Sr. José, explique o que é que estamos a ouvir e como é que isto funciona. Isto funciona através da pressão da água, que é o calal do Rio de Cavalo. E isto é uma moagem que funciona através da água. E então, o que está a funcionar neste momento é fazer saída para culinários, mais concretamente para ficar broa, pão de milho e mais cereais, como centeio, trigo, e para a alimentação de culinários. Se não se importa, diga-nos os nomes destas peças. Porque isto tem nomes específicos, não é? É sim. Eu gosto que isto, através de cair um cereal, através do baixo da pedra, do mó, é o tangerino, faz vibração através com os cereais, que é para fazer vibração para cair. Por exemplo, do moinho. Tem depois um regulador aqui, que é para ir mais ou menos. Através daqui é que a gente regula a farinha, que é para ser mais fina ou mais grossa, ou mais ou menos. Temos então aqui um motor que é para subir a pedra, para mais alto ou mais baixo, que é para através daqui é que se faz a farinha mais fina, ou mais grossa, que é fazer uns chamados carolos, que é para alimentação para muita gente, ainda utiliza lá. Aqui chama-se o alviadeira. Temos aqui esta espécie de arca que chama-se a moega, onde a gente deita os cereais lá dentro para cair cá para dentro da bola, o moinho. E aqui comemos aqui a farinha, aqui já a sair do moinho, já moída. Agora neste momento está a funcionar, está a moer de milho.